3159, complete sinal de emissor, e o momento do sinal meio. 3304, curva esquerda para o 140. Esquerda 140, 3304. 3359, bom dia. 3859208. Diga. Sinal 900, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, seu limite ao custo do localizador. Esquerda 010, limite ao lote 6200. Fez 179, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 7, bom voo. O azul 4298, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 08. Após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette para a posição 08. Azul 4298. Desça para 2000 para a esquina da 017. 2000 na 017, direita 040, localizador 63, não 2 ordenado. Sinal 362, curva direita para o 070, autorizado sinal e suporte estabilizado. Direita 070, 6392. Sinal 200, desça para 3000, para a esquina da 017. 3000, hoje é 6200. De ângulo 7 na final pro CAP. Frequência livre. Voo número 05, desça para o nível de voo 050, operação para sequenciamento, curva direita pro 240. Seu limite é magnético na 30 de Simbra. Para o 050, na pro 240, limitado a 130 de Simbra, voo 605. Objeto 5826, desça para 4000, país, que é negar 1017. 4000, com 1017, 5826. Objeto 5826, redução para 200 mais. 200 mais, leve 5826. O sinal é 200 para o custo do localizador, curva direita, proa 075. Desça para 2000 pés, autorizado sinal e lança, porto estabilizado. Direita 075, 2000 pés, estará estabilizado, linha 200. Oi. Livre direita, 209, na boa. Objeto 5826, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite ao custo do localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador, desce para 4000 pés, web 5826. Afirma, gente, aqui é via Alfa Juliette, posição 11, parte principal. Alfa Juliette para 11, até 3159. Solo Salvador, trip 5345. Trip 5345, informação em curso a Lima, Vitória, nível 380, copia? Paciente da Lima, e prossiga, senhor, tá pronto. Autorizado Vitória, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Eudes, onde intercepta UP Zulu 447 conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5475 no transponder. Ok, 380 para a Vitória, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda e Eudes, é o Pesulu 44, 120 decimal 8 é o controle, 5475 é o transponder, o trip 53, olha, 5345, isso mesmo. Correto, remoto no 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5345. Faremos, 5345, graças. Z5826 para o curso do localizador, curva direita para o 060, você para 2000 pés, autorizado sinal aliança e parte estabilizada. 0502 pés, vai recompensar o trip 5217 no ponto ideal desse tipo. Trip 5217, você para o nível de voo 060. 5217 para o 060, certo. Tan 3859, desce para o nível de voo 050. Desce até o 050, Tan 3859. Oi, Salvador, cordial, bom dia, o Condor 24, informação Lima. Condor 24, desce para o nível de voo 050, chegada a Mário. Iniciando 050 na Mário, Condor 24. Utilizado, o Genéia 6200. O Genéia 6200, completo sinal, chame torre e o momento decimal meio. Muito bem, obrigado, bom trabalho. Passa 5 para baixando e travando agora, bom dia. Genéia 6312, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardo. Queda na Pro 180, Gona 605. Está a meia milha de duna. Genéia 6200, continua a aproximação, reposta fez pulso baixado e travado. Poderá baixar travado, 0200. Quatro, no solo 2-8, no pista pela direita, chega solo 1209. Próxima, Fox, 2-1. Cené 6312, vento 140 graus, 06 nós, que nega 10 no 7, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, 90, 6312, com 10 no 7. Transatec 3 Juliette, para ingresso. Alfa, 3 Juliette, o 3304. Já abre a estação, Pro 160. Na esquerda, pro 160, agora 605. Desça para 3000 pés, que é legal, 1097. Lima pro Gona 605. Desça para 3000 pés, que é legal, 1097. Peride, de novo, por favor, pro Gona 605. Desça para 3000 pés, que é legal, 1097. Nessa prova. Web 825. Completo sinal, chama torre e o momento decimal meia. CNE 6312 no solo 30, em pista pela direita, agilize e chame o solo 1219. Agilizando 219, o 6312. 0524, reduza para 200 mais. Reduzindo 200 mais, com 224. Voz linha 200. Solo 6312, o Chanel livrou. Uma boa tarde, bom dia. Chanel 6312, bom dia, taxi via Alfa. Reportante, o taxi Juliette, para ingresso. Alfa, reportante, Juliette, 12. Sérgio Matheus, condições usuais, 510, esquina 007, reportando para a Veste Pitaçu. Já tá passando agora na vertical de Pitaçu. Chame o Torre, no momento do sinal meia. 1186, né? Vou no 6052 para 2000 pés, autorizado sinal em lança, passo estabilizado. 2000 vai reportar estável, vou no 605. Então, 3259, redução para 2009, operação para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite ao custo do localizador. Proa 230, reduzindo e... Ponto 24, desça para 3.000 pés, esquina da 017. Descendo 3.000 pés, ajustado 1.017, o condor 24. Colagem pistão no 0, vento no 30 graus, 059. Colagem autorizada, então 3.179. Taxi Juliette, para ingresso. Alfa de Juliette, 200. 050, condor 24. Estacionamento trip 5345. País, Canadá, 1017. 4.017, tá? 438, claro. US-8-0, baixada travada. Subi 5826, continua em aproximação, reporte baixada e travada. Caner 6312, agilizando na medida do possível, Juliette, posição 1-0. Juliette, agilizando 1-0, na verdade. Não. Condições de cruzar o eixo da 1-0, agilizar e reportar na final da cruza para o Magré. Retaguarda do tráfego e reportar na final do Magré, o Guardião 07. Sente Guardião 07, agilize. Agilizada presente, informará na final do Magré, o Guardião 07. Leve 5826, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 grau, 05, mais que negar no 0, 1-7. Então 3179, decolar 233, chame o controle no 208. 208, tá 3179. Meia, bom trabalho. Confere Guarulhos 360, copia? Copia, Guarulhos 930. Colou, cruzador 1000 pés. 379, contato Radar, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 da EL, 340 Upper Zoom 9, controle 1208, transporte 504, Zoom 923. Correto, portal 62, eu chamo a pronto para o SPEC saneamento, Golo 925. 23, 5, Golo 925. Grupo 5297, alteração para sequenciamento, curva direita, proa 240, seu limite ao custo do localizador. 5217, proa 240, limitado pelo custo do localizador. É. Número 05, autorizado pouso, pista 190, vento 120 graus, 05 nós, Canegal 1017. Livre pouso na 190, gol na 605, baixo de trabalho. Certo. Alfa, repassa em sua Juliette, web 526. Plano 3859, para o curso localizador, curva esquerda, proa 120. Esquerda, 120, para o Vaca, tá 3859. Deu separador, meu pai, está atrasado, sinal LS, está estabilizado. 2000, tá 3859, autorizado LS. Mais que é convite, mantendo as condições visuais, que é legal no 017, participando do campo de alta descida. Cidade descida. Cito 5217, desce para 3 de metal, que é legal no 017. Vim para o 5217. Desce para 3 de metal, que é legal no 017. 217, eixo. Salvador, passarei 2263. Passarei 2263, desce para nível de voo 050, chegada bom, sim. 050, bom. Eu sigo 5345. Condições de realizar o pushback um pouco mais a retaguarda, deixando a... Só se tiver a possibilidade, ok? Deixar a entrada do 09 livre para o parqueamento do Boeing da Webjet. Sim, sim, vamos chegar para trás aqui, ok. Condor, cordial, bom dia, o Condor 24, estabilizado ELS. Condor 24, corrigindo a aproximação, resposta no expulso baixado e travado. Tem baixado e checado. Pacote de pista livre, Condor 04. Condor 24, aguardando. Jet 5826, ingressa Juliette, posição 09, apenas atentando a Embraer da Trip, realizando o push, vai liberar a entrada do 09 para o parqueamento, ok? Ciência, Juliette 09, observando o Embraer da Trip, Web 5826. Colo 605, bom dia, taxi é via Alfa e reportando seu taxi é Juliette para ingresso. Alfa, vai reportando para Juliette para ingresso, 605. Autorizado pouso pista 110, vento 110 grau 04, nós que negamos 017. Autorizado pouso, estado 617, o condor 24. Mico 217, fala, falou 1407. Cito 5267, desce para 2 de meu pé, redução para aproximação, reporte estabilizado. 5207, gente. Alô, Salvador, bom dia, 7663, informação Lima, Guarulhos nível 380. Plano 3663, bom dia, informação em curso Lima, confere, Guarulhos 340, só um instantinho, cópia, prepare a Dael Leda Bridge, aguardando. 340, Dael Leda Bridge, aguardando, 3663. Complexo final, Sama Torre, 1 no 8 de cima 6. 06305, Juliette, posição 03. Juliette, posição 03, 605. piloto para o táxi, o trip 5345, POB 67, 3 horas e 10 de autonomia, treinando com fins. Trip 5345, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 7. Apenas atentando ao Boeing da Gol, ingressando agora a Juliette, vai parquear até o 03, sem interferir, e grato pela colaboração. Ok. Ok, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, 18-6 com a torre, trip 5345, graças. Alô, Salvador, Xener 6225, centro da Lima, posição 01, forma negativa RNAV, Brasília, nível 340. Vaga. Então, 3859, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, 3859. Se aguardando. Na mão, transição NIT, Oxené, 6225, na base. Lado Condor 24. Condor 24, no solo 42, de repeat pela direita, chama o solo 219. Na direita, chamando a solo 219. Mike, é acudido através de Pitua Sua, acredito que é um teste. Salve Torre, no meu tradicional meia. Mike, é acudido. Tá, Torre, muito obrigado, senhor. Era só 3, 2, 3, 4. Qual é o condor 24? Condor 24, taxi via Alfa, Delta, e mantém o ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento. Alfa Delta, guarda na Delta para o cruzamento, como eu disse. Então, 3663, pronto, copo. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5507 no transponder. Exato. Então, Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita, na saída da El, Leda Bridge, da Interceptor pelo 1-6, controle 1-2-0-8, aciona 5507, 3663. Correto, portão 5, chama pronto para o direcionamento, são 3663. Positivo, reforçado, 3663. Sim, continua a aproximação, vai de pista livre. 5217. Convido a visão com o tráfego na final da 1-0? Afirma, vai que é convido. Peso 4299, Vicente da Lima, 360 Campinas. Azul 4299, número 2 para a cópia, prepara a Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge aguardando a cópia, 4299. Paulo Condor 24, está na Delta para o cruzamento. Ciente, mantém o ponto de espera da Delta aguardando para o cruzamento. Temos uma aeronave para pouso agora no 0, ok? Ciente, aguardando. 345. Está 3859 no solo 44, chama o solo 219. 19, obrigado. 23, posição meia dúzia, autorizado e reporta para o táxi. Autorizado para o feedback para lento, 1923. Solo Salvador, bom dia, está 3859 ligando tudo. Salvador, bom dia, Dan 3859, liberando a sua. Dan 3859, bom dia, táxi lento via Alfa, mantém a posição em sua táxi Juliette, aguardando para ingresso. Táxi Juliette pela Alfa, aguardando a Juliette para ingresso, Dan 3859. 1-7. 5-2-1-7. 2-5, para a cópia. Autorizado Brasília, nível 320. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbo. Após Cogbo, voa a Nitsa. E após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-1-5 no transponder. Latitude Negativo, então o Xené 6225, autorizado Brasília, nível 320, decolagem vai ser da pista 10, com curva esquerda após decolagem, saída Momo. Após Momo, posição Cogbo, após Cogbo Nitsa, conforme plano, depois da 310, controle 120, decimal 8, transponder 5595, Xené 6225. Correto, portão 1, chama pronto para o chibé de acionamento, a Xené 6225. É, perfeito. O Golo 923 não escuta? Sim, Golo 923. Por gentileza, tem condições de realizar o pushback um pouco mais a retaguarda, deixando a entrada do meia dúzia livre para o airbus da TAM? Afirmo, vai fazer mais ou menos ali no 7 então, Golo 923. Gente, grato. O Condor 24, após a passagem da TR da Trip, autorizado o cruzamento no 028, não me escuta até o corte. Gente, tá passando agora na nave da Trip. Na nossa frente, está autorizado o cruzamento para ter a sua escuta, o Condor 24. Então 3859, ingresso a Juliette, posição meia dúzia, apenas atentando ao bang da Gol, iniciando o push neste portão e deixará livre a entrada, ok? Negativo, está ingressando a Juliette, que visou algum 1037 da Gol, portão 06, posição 3859. Cinco, dois, um, sete, no salão 47, no salão 219. 5217. 5217, na escuta? Afirmativo, na escuta 5217. Táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da Táxi Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa vai manter antes da Juliette, aguardando ingresso, 5217. Azul 4299, pronto, copo? Copo, 4299. Autorizado Campinas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-1-0 no transponder. Autorizado 360 para Campinas, decola da pista 1-0, primeira curva direita da El, Leda após a posição Bridge, onde intercepta o Zulu no meio, após a rota do plano de voo. Controle 1208, código transponder 5510, azul 4299. Correto, portão 8, chama pronto para o pushback acionamento, azul 4299. Pronto para o pushback acionamento, TAM 3663. TAM 3663, só um instantinho para iniciar no 05, não me escuta, por gentileza. Táxi Gol 1923, 100 a bordo, 4 horas e 10, com 1923, táxi via Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. 37, Pátio Indy Alpha, 2-6, bom dia, 1-9-8. Trip 5-2 no 7, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, remota 1-4. 7, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa na Juliette, remota 1-4, 5-2 no 7. Condor 2-4, na escuta? Grato. Controle Salvador, trip 5345, decolado na Dael. Trip 5345, contato radar, suba nível de voo 380, saída da Dael. 380, direto da Dael. TAM 3663, na escuta? Chega. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda autorizado para o chibé acionamento e reporta táxi. Ok, após a ATR da Trip, estacionamento é fazer para o táxi, 3663. Papapá, Mike Eco Delta, bom dia, confirmando destino Manati. Autorizado Manati, o número 10, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-1-8, decimal 6, 12, e aciona o padrão 0125.